Eu poderia confirmar se está livre pouso para 1076? 1076 tem livre pouso no 1-0. Qual vento, senhora? Está aí? Solo voo 9287 retornando. Prossiga para o solo Salvador. Alô, a empresa comunicou a gente aqui que foi efetuada uma nova DLA. A hora que, assim que possível, se chegar aí, a gente está aqui na escuta aguardando a autorização. Ok, gente, já vou confirmar com a S daqui a pouco. Tá, ok, obrigado. No solo aos 3-2, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 7 direita, 121, leva pra mim. No 076, boa, táxi em frente, Alfa. Reporte antes da Juliette para ingressar no quarto voo no 076. Alfa, paciente da Serra, pronto para copiar Guarulhos. 9908 para Guarulhos. Para Guarulhos, nível 320. Decola Dona Zero com primeira curva à direita, saída da Euleda, depois voa direto à posição Bridge, onde intercepta Pezulu no meia. Frequência do controle de Salvador em 119.8, a torre em 118.95, seu transponder 5527, total 9908. O PO 320 Guarulhos, decolando a pista 110, com primeira curva à direita, da Euleda Bridge, intercepta a 1,6, e controle saída 19.8, a torre 18.95, com transponder 5527. Correto, informe para o puxo acionamento, total 9908. Reportado aí, para o puxo acionamento. Solo TAN 3305 para o táxi, o POV 157, autonomia 3 horas e 15, altera Natal. Táxi autorizado, ponto de espera no zero, via pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame torre 1895, boa noite. Bem, autorizado via pátio, da ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, o 18... 5 95, até 3305. Rio 5972 para acionamento. Está autorizado, 5972, reporte pronto para o táxi. Confirme para o solo. Whisky Yankee Tango, prossiga. Gente, 180 Porto Seguro, intenção decolar da pista no 7? Está pronto para cópia? Para Porto Seguro, via Golf 677, decola 17 com curva direita, saída Coral. Frequência do controle, 120, confirmando. Frequência do controle, 119.8, 119 decimal 8, e a torre em 118 decimal 95, Whisky Yankee Tango. Seu transponder 5533. 5533 é o transponder, o Whisky Yankee Tango. Ok, pátio 5 para acionamento, táxi, decolagem da pista no 7, chame a torre em 11895. Decolar pista 10, vento 070 graus, 07 noite. Gente, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 3305. Pronto, cópia. Copia. O 9287. Fiz quem é que tem um reporte para táxi. E tá aí conforme plano de voo. Frequência do controle em 120, confirmando. Frequência do controle em 119.8. 119.8 controle, a torre em 118.95. Seu código transponder 5536, gol 9287. 60, decolando da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Boa Brite, intercepta Upper Zulu 16, controle 198, a torre 1895, transponder 5536, voo 9287. Correto, informa para puxa acionamento 9287. Reportará. O gol no 076, ingresso no pátio para o portão de número 2. Autorizado, Juliette 02. 3305, decolado aos 40, chame controle frequência 119 decimal 8. Gente, controle 119 decimal 8, uma boa noite. 3305. 6224, Aracaju. Já tem pré-autorizado 90, aceita? 190, ok. Aracaju 90, decola da 90 com curva esquerda, saída Pucas, Jamo, depois direto Aracaju. Frequência do controle Salvador em 119.8. A torre em 118.95. Seu código transponder 5525 Xaner 6224. Frisado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva à esquerda. Pucas, Jamo, Aracaju. Controle em 119.8, torre em 118.95, transponder 5525, Xaner 6224. Está correto, reporte pronto para o puxo, acionamento 6224. Reportará 6224. O gol 9287, pronto, pushback, acionamento no 05. Portão 5, aguarde para o puxo, temos uma aeronave que vai abandonar o pátio 3. Assim que ela passar a cauda, será autorizada. Aguarde para o puxo, gol 9287. Aguardando. Parque do Rio 5972, está com 3 horas e 10 minutos de autonomia, com 5 a bordo. Gente, o senhor alternado é Guarulhos? Confirmando, Guarulhos alternado. Taxi autorizado para o ponto de espera 10, via pátio principal, Índia e Alfa. Quando pronto, chama a torre 11895, Rio 5972, boa noite. Boa noite, senhor, nível de táxi, pátio de Alfa, quando posso, ao ponto de espera 1895, 10 a pista. Boa noite, obrigado. 5972. Tá lá. O 9287, coordene com a equipe de sol, vai passar a cauda o Boeing 767 da Rio. Após o mesmo, pode executar o pushback e informar táxi. Gol 9287. Após o Rio, está autorizado o push acionamento. Gol 9287. Salvador, boa noite, o Rio 5972, próximo ao ponto de espera, da 10, pronto. Rio 5972, tem livre alinhar e decolar na pista 10, vento 080 graus, 079. Tango autorizado, táxi, reporte no ponto de espera da Papaco para ingressar na pista 17. Autorizado, táxi, reporte no ponto de espera da Papaco para ingressar. Tango, sua saída agora é a direto Porto Seguro, confirma? O total 9908, está na remota, estão prontos para o puxo acionamento. No pátio de cargas, pátio 3, está autorizado, reporte táxi 9908. A livre, chamar para o táxi, 9908. Para o próximo, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto na cabeceira 17. Três 305, nível 130, chama centro Recife, 12545. Entendeu a frequência, Recife 12545, restante, por favor. E passando agora o nível 140, tem um bom voo. É, passando 140, Recife 12545, uma boa noite, muito obrigado. O 972 decolado aos 46, chama em controle de frequência 119.8. 198, boa noite. Sim, boa noite, Rio 5972, cruzando 1710. Rio 5972, contato radar vigilância, direto Eudes, 5972. Direto Eudes, Rio 5972. Sim, só senhor. Firme? Sem restrição, não é isso? 400. Para o táxi, o voo 9287, 4 horas e 5, alterno Galeão, POB 131. 0 graus, 08 norte. 10, via Pátio, Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre em 1895, voo 9287. Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera, 1895, obrigado, boa noite, voo 9287. Nada. Tango decolado aos 48, chama em controle de frequência 119.8. 119.8, Bixang Tango, boa. Controle, Salvador, Catatango, Bixang Tango. Bixang Tango, boa noite, contato radar direto por seguro, vigilante. Boa noite, voo 9287, pronto no ponto 010. 287, autorizado ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, o 9287. Total 9908 para o táxi com 3 a porta, alternando o galeão com 13 e 35 de autonomia. 79908, tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10, vai taxar em frente, ingressar no pátio principal, Índia e Alfa. Quando pronto, no ponto de espera, chame torre 1895, total 9908. Índia Alfa 1895, 9908. Chama, tchau. Após a decolagem, o senhor irá manter 3 mil pés após seguir a paralela. Somente acima de 3 mil, curva paralela. Voo 9287. 9287, autorizado decolar da pista 10, vento 080 graus, 089. Livre decolagem 10, voo 9287. Salvador, voo 10074, formação terra, autorização Guarulhos. Voo 074, para Guarulhos, o senhor está pronto para cópia? Afirmativo, estou pronto para cópia no 074. Guarulhos 360. Autorizado, decola no zero com curva, a primeira curva à direita, perfil da saída da El, Leda, depois voo direto à posição grid, onde interceptará a Pesulu 16, nesta roda até Belo Horizonte e após conforme plano. A frequência do controle Salvador em 119.8, a torre em 118.95, seu código transponder 5512, voo 1074. Autorizado para Guarulhos, no nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita na saída da El Linda, Ponte Pitcher, interceptado pelo Zulunomia, BHZ, Bravo, Hotel Zulu, direto Trim, rota conforme plano. Controle 119.8, torre 118.95, vai para lá 5512, para portão 2, o voo 1074. Correto, informe pronto para o puxo no 074. Fala. Voo 9287, contato radar. Ao passar, está presente, autorizado direto Leda. Está presente, autorizado Leda. Voo 9287. Autorizado, reporte para o táxi 6224. Autorizado, puxa o acionamento e reporte para o táxi 6224. Livre decolagem, pistão 10, vento 080 graus, 099. Está livre a decolagem, total 9908. Decolado aos 57, chame controle frequência 119.8. 119.8, chamará a Vale. Controle Salvador. Muito boa noite, total 99.08, nada é um curvando à direita. Boa noite, total 9908, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, total. Oxené 6224, pronto pro táxi com 8585 a bordo, alternando Salvador 2 horas. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10 pela interseção Índia e Alfa. Quando pronto, chame a torre em 1895 ou Xaner 6224. Índia e Alfa, ponto de espera da 10 e chamar a torre em 1895 quando pronto, Xaner 6224. Correto, Amarante. Xaner 6224, no ponto de espera pronto. 6224, autorizado a NI decolar.